aqui nesse sertão. Meu patrão, aqui sou eu. Aqui eu tenho de tudo, presente que Deus me deu. Madrugada o galo canta e a gente já levanta pra fazer a obrigação. Todos juntos num sorriso fazemos o que é preciso com grande satisfação. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Tudo aqui é muito simples, diferente da cidade, mas nossa alimentação é da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas, bebemos água da fonte que nasce no pé da serra. Comemos o que plantamos com as nossas próprias mãos nessa abençoada terra. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu sou sertanejo e tenho